Beleza, tudo numa lavoura. A Dani. Com a gente que trabalha no Brasil. A Dani que está aqui? Jogos com o pessoal do Enos, mas do consórcio. Ah, passa para a Lívia jogar isso na frente da mesa. Da Copa, Pedro Malavolta, tudo bom? Prazer em receber você aqui. Opa, tudo conta bem? Pra gente, tudo bom? Conta pra gente tudo. Como é que é esse projeto dos Jogos Limpos? Tudo bem. Então, eu trabalho no projeto Jogos Limpos, no Instituto Etos, e o projeto quer aumentar o controle social e garantir transparência das contas da Copa. E vocês estão desde quando em cima dessas contas aí? Ah, o projeto foi lançado em dezembro de 2010. Aí, ano passado, a gente foi estruturando o projeto, a gente tem comitês em todas as cidades-sedes, a gente tem comitê também com as empresas patrocinadoras da Copa e dos Jogos Olímpicos, para os patrocinadores também pressionarem a FIFA, o COI, por mais transparência nas contas. E aqui a gente está divulgando, a gente fez uma mesa